GLD, tatuado na minha pele me define. Mais um gladiador, gangster de apetite. Na humildade é minha cara. Pra seguir na caminhada sem dar mi, sem dar falha. Preparado pra batalha, sem dar brecha pro inimigo. Sem dar lado pro perigo, sem temer ao opressor. Meu escudo é Jesus Cristo, me esquivando dos traíra, dos pilantra, dos cagueta. E da polícia que tá com mandato pra me levar preso. Aí, sistema, trema, o pesadelo tá na rua. Eu jamais vou me entregar a sua justiça imunda. Gladiadores na palavra, Everton pela função. Eu represento os maloqueiros, mano, as mini, os ladrão. É nós que tá, profissão contrariando as estatísticas. Pra lá de Bagdá com a mente a mil narrando as fitas. Nos palco da vida com microfone na mão. Ou de peão pela quebrada, acendendo do bom. A transparência de bondade já te livra da morte. Um passo errado é pau no gato, crime cobra. É óbvio, cê não é Loki, nem bobo, conhece bem o jogo. Pra morrer basta tá vivo na mira do 38. Guerreiro, caminhe pelo certo sem fraquejar. Seja justo e verdadeiro, se iludir nem pensar. A ambição e a vaidade te arrasta e te mata. Não caia nessa ilusão de almejar ouro e prata. Pra ter carro, dinheiro, mulher e vinho na taça, não precisa ser um ladrão periculoso que mata. Os loucos bons de coração é guiado por Jesus Cristo. Mas o sistema quer trancar numa jaula feita um vinho. Vida é intensa, vida sofrida, na calada, noite sombria. Sou favela, só correria, ser favela é nossa vida. Vida é intensa, vida sofrida, na calada, noite sombria. Sou favela, só correria, ser favela é nossa vida. Onde o próprio sistema que deveria ser trancado. Gravata rouba pobre só pra aumentar sua conta bancária. Dos meninos da favela, do povo mais humilde. Nós rouba dos gravatos, sobrevivia através do crime. Na calada, na cena, terrorista suicida. Nós vivemos nessa vida, mas eu também não gostaria. Queria ser o exemplo como um gladiador e não o terrorista na calada que mata. Queria um escudo glorificado pela glória e não vestir chumbo com perfume de pólvora. Hoje se cometer falha, cartão da cidadada. Andando de quebrada, vivendo como um fantasma. Comprando safada, arma, fazendo prender a língua. Cacueta leva, papo na cara, onde vive a míngua. Na quina de quebrada, o terror da preboizada. No sequestro, relâmpago onde porta balacrava. Comunicando pelo Nextel no Morumbi. Eu sou Jorge, Paranavaí, Chico, Chicote espera noite sombria com Zé Volk. Eu não queria ter entrado na vida do crime, tá ligado? Hoje você desce um, a mãe leste desce pra sete pau. Mudar seu aniversário e o que resta são lágrimas. Você só vai ser lembrado por um periculoso que mata. Tem oportunidade de emprego, ostentação te ilude. Quem dá rolê com o que não tem aí, chão, não vai pra grupo. Tem hora que Jesus toca no coração mais sanguinário. Faz ladrão chorar, mas sem cometer falha. Enquanto não toca, cê meio abaixa um grito de guerra, mano. Dennis, independência periférica. Vida intensa, vida sofrida, na calada, noite sombria. Sou favela, só correria, ser favela é nossa vida. Vida intensa, vida sofrida, na calada, noite sombria. Sou favela, só correria, ser favela é nossa vida.